A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje é um programa aí que eu confesso pra vocês, eu sou honesto nesse programa, eu admito que eu tava até enrolando pra gravar ele. Por que que eu estava enrolando pra gravar esse programa? Ele é muito importante. Só que, infelizmente, os ouvintes aqui do programa, tem uns aí que são... Eu sou muito grato a todos os ouvintes. Você aí que tá ouvindo o programa agora... Seja na caixa de som, seja no fone de ouvido, seja a caminho do trabalho, da faculdade, seja em casa, jogando. Eu sou grato a você que escuta o Sociedade Primitiva. Só que tem uns ouvintes aqui do programa que são muito nervosos, sabe? Pessoal aí, principalmente pessoal aí de Real, MGTOW. É um pessoal muito nervoso, porque quando a gente fala um negócio aqui, nossa senhora, pô, o pessoal quer vir dar paulada na gente. Mas hoje eu vou gravar aí, eu espero satisfazer os ouvintes, né? Hoje nós vamos falar aí sobre as Matrixes. Por que que eu enrolei? Porque as Matrixes, gente, são um assunto muito complexo. Não dá pra falar simples. Vocês entendem? Então eu vou tentar abordar aqui o máximo que dá. Eu vou fazer o meu melhor, ouvinte, pra abordar o máximo que der. Já adianto pra você que tá escutando aqui. Se faltar... Não precisa me xingar, não precisa falar que o programa é uma bosta, não precisa me chamar de filha da puta, de mau caráter, nada disso. É só você falar lá, ó. Ah, Hernani, faltou você falar isso aqui, ó, que isso aqui é importante. Só isso, tá bom? Não precisa ficar nervoso. Tem gente que fica nervosa, eu nunca vi. Podcast, gente, é pra vocês ouvir. É pra gente trocar uma ideia, é pra filosofar, é pra relaxar. É pra ouvir isso aqui, você fica relaxado, pô. Por isso que eu ponho música. Pra vocês, pro seu que tá escutando, eu ponho música pra você relaxar, pô. Não precisa ficar mais nervoso. Tem gente que ouve isso aqui e fica nervoso. Já aconteceu de cara vir aqui nervoso. O que que é isso, cara? Você não entendeu nada. Você só tem direito de ficar nervoso em uma condição. Se você é, por exemplo, feminista, e aí você, obviamente, você não vai concordar com as ideias disso aqui. Aí você vai ficar nervoso. Mesmo assim, eu acho que não deveria ficar. Eu acho que você tá sendo tolo. Então hoje nós vamos falar aí sobre as Matrixes, né? Quero adiantar uma coisa aí. Eu fiz uma pesquisa na página do Facebook... E essa pesquisa, ela era pra a gente apurar o que dava pra melhorar no programa. E os ouvintes disseram que as durações das músicas estão muito grandes. Que era pra encurtar um pouco. E eu me comprometo. Você que ouve Sociedade Primitiva, primeira coisa, muito obrigado por você ouvir. Segunda coisa, eu vou me comprometer a diminuir. Só em alguns raros casos não vai dar pra diminuir não. Alguns raros. Prometo que vai ser raro. Tipo, quando a banda é muito boa, gente, eu fico com dó de cortar, pô. Que nem eu quero ver se eu trago aí no futuro Planta e Raiz, pô. Planta e Raiz é uma puta de uma banda, boa demais, cara. Como que eu vou cortar? Imagina ela, tá no barato de ver o mar. Daqui de cima eu já posso me ligar. Como é que eu vou cortar isso, pô? Não tem como. Música muito boa. Mas eu me comprometo de verdade, não tô brincando, não. Eu vou diminuir o tempo das músicas aí pra não atrapalhar durante os e-mails e tal, tá? Bom, vamos lá. Vamos aqui parar de enrolar, né? Gente, o que que é a Matrix? As Matrix. Vamos começar bem devagarzinho, ouvinte. Esse tema aqui ele é meio espinhoso. Pode dar um debate. Você pode vir, igual eu falei, pode vir trocar ideia. Na boa. Só não precisa chegar. Ah, você é um cuzão, pau no cu, você não sabe de nada. Não, chega na boa. Na boa. Ah, isso aí que você falou não foi legal. A Matrix, gente, fazendo um paralelo com o filme, são... crenças, mas é mais do que crença, gente. Sabe quando a ideia tá formada na sua cabeça, mas você tem dificuldade de explicar? É o que eu tô sentindo agora, vamos lá. A Matrix, gente, são estados mentais que a gente entra com ideias pré-concebidas na qual a gente vive fora da realidade. Esse é o termo correto. Fora da realidade. A um ponto que o matrixiano, ou seja, aquele que está na Matrix, e esse termo ele vem da real, essa real aí de fórum, que eu tenho lá no Legado Realista, por exemplo, da época do Orkut. Então, o matrixiano, aquele que está na Matrix, e a gente tem que tomar cuidado com esse termo, hein? Viu, ouvinte? Cuidado com esse termo. Quando você está apontando para o outro falando que ele é matrixiano, cuidado que você às vezes está na Matrix também e está apontando para os outros, viu? Isso aí tem até nome. Chama Rambo dos Teclados. É o Rambo dos Teclados. Ele no teclado de computador, ele é um valente. Ele fala, ele mete real. Ele é o bom da boca. Só que na hora da prática, ele é um frangão. Né? Frangão. Então você tem que tomar cuidado, viu? Mas voltando ao tema. Então vamos. Deixa eu focar aqui, senão eu vou sair. Vamos voltar aqui. Gente, o que é a Matrix? Matrix. Vamos começar bem devagarzinho aqui, ouvinte. Acompanhe comigo aqui. Matrix é um estado mental que a pessoa... São estados mentais que a pessoa tem, que ele se submete a situações e ele vive de forma que segue ideias pré-concebidas ou ideias que são divulgadas e ele segue uma corrente. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas, por exemplo, quem entrar nessa Matrix aí que gordofobia é que ser gordo é bom, quem entrar nessa Matrix vai se fuder. Você entendeu? Então são ideias que ou a ideia é preconcebida ou são ideias que são lançadas e o povo compra o barulho e vai. E entra na Matrix. E vai embora. Então, a melhor definição pra Matrix que eu consigo dizer agora, amanhã eu posso ter uma definição melhor, mas agora aqui pra vocês, a melhor definição que eu tenho de Matrix é que ele é um estado mental. E que você vai seguir determinados padrões iludido naquela Matrix. A Matrix é como se fosse um conto de fadas que te tira da realidade e te faz viver. Esse conto de fadas, essa Matrix, ela... Bom, a gente já falou sobre isso no Roger da Cidadezinha. Em alguns casos, ela é mais do que... em alguns casos, ela é benéfica. A Matrix, em alguns casos, é benéfica. Por exemplo, uma pessoa que... já perdeu tudo na vida, não tem mais nada. E tudo que ela tem é uma fantasia. Pô, deixa o cara ter essa fantasia. Deixa ele ter essa mentira na cabeça dele, pô. É como você mentir pra uma criança que o cachorrinho não morreu. Ele só foi... Agora ele foi morar com o pai, com a mãe dele. Por que você vai contar pra uma criança que o cachorro morreu? Você entendeu como é que é, ouvinte? Então tem que parar com essa bobeira aí. Ah, eu sou o metedor de real. Bate no peito. Eu sou guerreiro da real, sou metedor de real. Ô, gente, vocês têm que ter sensibilidade. Esse é o termo. E não é sensibilidade gay, não. Não é ser gay, não. Tô falando sensibilidade. Empatia. Empatia, esse é o termo certo. Você tem que ter empatia. E não é que eu tô atacando a real, não, viu? Eu participo lá do fórum. Eu sou desde a época do Orkut. Se nego aí, esses molequinhos aí que conheceram real em 2014, quiser vir bater boca comigo... Eu tô lá desde a época do Orkut, que tinha a foto lá, era uma mulher de aba, com o rabo, assim. Então, voltando aqui. Então, você tem que tomar cuidado com esse negócio de meter real. Porque a coisa não é bem assim. Então tem pessoas... A Matrix, gente, vão ter situações que vocês vão observar que ela é benéfica. E tem alguns casos que você não tem o direito de tirar a pessoa da Matrix. Tudo que ela tem é aquilo ali. E tem casos mais extremos onde que tirar a pessoa da Matrix gera revolta e gera mágoa. Por exemplo, se você chegar numa pessoa que é acomodada. Isso já aconteceu comigo, ouvinte. Eu, Hernani, Carreira, já passei por isso. De chegar e falar pra uma pessoa assim, puta que pariu, cara. Olha o que você tá fazendo com a sua vida. Por que você não levanta daí e não vai trabalhar? Rapaz, se você não trabalhar, sua mãe amanhã vai morrer, você tá fudido. E você não vai ter nem onde morar. A pessoa encara isso como ofensa. Você tá tentando tirar o cara da Matrix. O cara tá na Matrix que paia pra sempre. O cara tá na Matrix. O cara tá na ilusão que, ah, amanhã eu arrumo trabalho. Ah, isso é outra Matrix, viu? Isso é outra Matrix que nós vamos falar aqui. É aquela ideia de, amanhã eu posso emagrecer. E serve pra mim. Outra coisa. Pô, vai ter ouvinte maldoso que vai dizer assim, ah, o Hernani tá dizendo que ele é o Messias, que ele é o bom. Ele que é o bom da boca. Não, várias coisas que eu vou dizer aqui servem pra mim. Essa Matrix de que amanhã... Ah, amanhã a gente faz uma dietinha aí e tal. Não, não, não. Então, isso é uma outra Matrix. Então, vocês vão notar, ouvintes, com a vivência de vida, que tem certas situações que tirar a pessoa da Matrix vai gerar revolta. Por quê? Porque a pessoa não aceita ser tirada da Matrix. Ela quer viver naquele conto de fadas. Seria como aquele personagem lá do filme, do Matrix, que queria voltar. Só que a Matrix tem uma outra pegadinha aqui. Mas não é pegadinha. Se a pessoa verdadeiramente sair da Matrix, a partir do momento que ela põe a cabeça pra fora, ela não consegue mais voltar. Essa que é a sacada. É tipo como se fosse assim, aquela história lá da caverna, do mito da caverna, do Platão lá. Depois que o cara já saiu e já viu que o mundo existe lá fora, ele não consegue mais viver dentro da caverna, porque não tem como. Só se a pessoa tiver como se iludir, mas eu não sei, eu não acredito. Por quê? Por exemplo, vamos começar aqui então o programa, que vocês vão, aí quando eu começar o programa vocês vão entender. Vamos devagarzinho aqui, gente. Eu vou junto com vocês aqui nessa jornada aqui. Então nós vamos devagarzinho aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos começar, né? A Matrix familiar, por exemplo. A Matrix da família. Eu sei que todos os ouvintes querem ouvir a porra da Matrix amorosa. Eu sei que vocês querem. Mas tem calma. Vamos devagar. Vem comigo, ouvinte. Vem comigo que... Aqui comigo eu tô fazendo um negócio aqui que todo mundo vai ficar igual. Senão vocês aí que quer saber de Matrix amorosa já vai bagunçar tudo. Vamos devagar. Eu com você aqui. Então, ouvinte. Presta atenção, ouvinte. Acorda aí. Eu sei que tá dormindo aí. Acorda. Presta atenção. Matrix familiar. Presta atenção. Qual é a Matrix familiar? Isso aí eu tenho vários relatos, vários, não é um só não. Eu posso contar aqui no programa, se o povo quiser também. A Matrix familiar. Meus pais me amam. Eles me amam de qualquer jeito, se eu estiver na merda, se eu estiver bem. A minha família quer meu bem. As minhas tias desejam que eu me dê bem na vida. Que mais? A minha mãe quer me ver feliz. Aí pode ser que tem um ouvinte agora puto falando o seguinte: mas Hernani, você não conhece a minha mãe? Não conheço, exato. Esse é o ponto. Eu não. Então você que tá escutando, tira o que serve pra você, o que não serve você joga fora. Então o que eu vou dizer, por exemplo, assim, tem pai e mãe, igual aquele rapaz lá do programa sobre carro. O pai com a mãe dele amam ele. Nossa, ele tem um xodó com o pai com a mãe dele. Beleza, legal. Ele tem outros casos lá na família dele, mas não é do pai e da mãe. Então o que, que eu quero dizer pra você, ouvinte? Por exemplo, então vamos começar aqui. Matrix. Meus pais me amam na boa e na ruim. Ouvinte, será que o seu pai e a sua mãe te amam igualmente se você estiver bem e se você estiver mal? Por que, que eu tô dizendo isso? Porque quando eu tive um período na merda, e olha que a minha mãe me ama muito, ouvinte. Eu tenho uma mãe que deu muito a vida por mim. Apesar de ter feito algumas coisas que eu discordo, eu já contei aqui. De me humilhar e tal. Mas ela me ama muito. Mas quando eu tive num período de merda, eu via que ela tinha um comportamento mais agressivo, mais violento, menos carinhosa. Hoje, que eu estou começando a enxergar uma oportunidade de me reerguer, ela me trata com muito mais carinho e respeito. A um ponto que ela, agora, nesse momento, nós estamos vivendo um período de muita paz. O meu pai, o mesmo. O meu pai, quando eu estava perdido, meu pai chegou numa ocasião em específico, e ele se negou a andar comigo. Porque eu estava na época do punk e tal, e falou assim: você com essa camiseta de rock, eu não saio, não ando com você na rua. Foi uma situação extremamente constrangedora para mim. Teve outras situações. Tô dando um exemplo só. O seu pai com a sua mãe vão te amar, mas esse negócio muda. Por quê? Quando você estiver melhor, quando você for o filho que dá orgulho, você vai ser mais amado do que quando você for o filho que tá na merda. Pode apostar. Eu sei que é cruel, ouvinte. Isso não serve pra todos os ouvintes, tá? Já tô dizendo aqui, mas... já adianto que a maioria, gente. Eu já vi vários exemplos. Por exemplo, por que vocês acham que a mãe, quando tem irmãos, a mãe parece que sempre quer apresentar um filho, apresenta o melhor? Por quê? É estranho isso. Ué, se ela ama os dois igual, ela pode apresentar o pior sempre. Ó, esse aqui é o fulano, ele tá desempregado, tem 25 anos, mora comigo. Por quê? Ela sempre tem que falar do melhor. As tias, muitas, com a maioria, competem. As irmãs competem umas com as outras pra ver quem vai ser o filho que vai sair melhor na família. Sabia, ouvinte? Eu vi. Só acredito porque eu vi. Se eu não tivesse visto, eu não acreditava. Se você que tá escutando aí, se não quiser acreditar também, eu respeito você, porque eu também não acreditaria. Tia compete entre si, mas sem falar, não é nada verbal. Mas pra ver quem vai ser o filho que vai se dar melhor na vida. Você sabia disso, ouvinte? É, a Matrix é cruel. Então a gente vive a fantasia, minha tia me ama. Ama, mas ela quer que o filho dela se dê melhor que você, porque isso vai ser um motivo de orgulho na família. Outra coisa da Matrix familiar. Os meus pais querem o meu bem. Isso não se aplica, isso que eu vou dizer agora, se aplica parcialmente a mim. Porque o meu pai realmente me desejou muito mal na vida. Meu pai tirou toda a minha herança. Não que eu tivesse muita coisa, mas meu pai, por livre e espontânea vontade, resolveu tirar a minha herança. Isso eu vou contar mais pra frente. Mas não é porque eu briguei com ele, viu, ouvinte? Que às vezes vai ter ouvinte aí, metido a metedor de real. É, mas o Hernani gritou com o pai dele. Não. Meu pai não brigou nada comigo. Se eu for lá agora e visitar ele, ele vai sentar comigo, vai dar risada, a gente vai tomar uma cerveja. Ele, por livre e espontânea vontade, pegou e tirou a minha herança e deu pra irmã dele. Por livre e espontânea, porque ele quis. Entendeu? Mas vamos voltar pro assunto aqui. Então, será que os seus pais querem o seu bem? Isso, não se isso se aplica a uma parte, ouvinte. Não leve. Se você acha que seu pai e sua mãe não são assim do jeito que eu tô dizendo, não leve pra você, por favor. Então, ouvinte, vamos analisar. Eu conheço casos de pai e mãe que praguejam os filhos. E tem mais. Agora eu vou fazer uma citação aqui, que é daquele padre aí que o pessoal não gosta muito, mas é o padre Fábio de Mello. Ele falou um negócio que eu achei curioso, que é muito interessante. Você não é obrigado a amar seus pais. Você é obrigado a respeitá-los. Agora, se dá bem com ele... Não, e amar também, assim, amar como ser humano. Mas se dá bem, você não é obrigado a se dar bem com sua mãe. Você não é obrigado a se dar bem com seu pai, porque isso não tem como. Isso vai de um monte de característica. Então, ou você com o seu... Às vezes a sua mãe... A sua mãe é narcisista. A gente tá acompanhando aí casos de mãe narcisista. Não vamos trazer isso aí mais pra frente no programa. Mãe narcisista. É a mãe que pragueja o filho. É a mãe que no fundo ela deseja o mal do filho. É a mãe que tudo que o filho vai fazer já fala que não vai dar certo. Isso aí, quando você notar que a sua mãe tem esse olho grande, você não conta mais nada pra ela. Pedra cinza, chama pedra cinza. É na hora que você aplica uma técnica nela que você mostra pra ela que você não tá tentando nada. Que você tá... Mas por trás dos panos você já tá ali, já tá arrumando, já correu atrás. Isso aí chama pedra cinza e tem que sair de perto também, viu? Porque a pessoa quando é tóxica, ela contamina você também, viu, ouvinte? Outra coisa, às vezes, isso eu já vi também, a mãe tem alguma frustração. A mãe casou nova. A mãe casou com quem não queria. Às vezes ela não amava seu pai. O pai queria continuar na gandaia, teve que casar com a sua mãe. E isso vai despertar uma raiva nos seus pais que vai vir em você. Então vocês entenderam, ouvinte? Agora vamos voltar lá. A Matrix, olha só. Por que que a Matrix, ouvinte? Presta atenção, ouvinte. Acorda, ouvinte. Quando você chegar pra um cara da rua e falar assim, olha, cara, eu tô desconfiado que a minha mãe não me ama. E eu tô desconfiado que o meu pai não me ama. O cara da rua vai ficar puto com você. E vai gritar. Você é um ingrato? Você não sabe que mãe e pai amam você mais que tudo nessa vida, rapaz? Você tem que amar sua mãe e seu pai acima de tudo porque eles são os únicos que te amam, rapaz. Só que o cara da rua não sabe o inferno que você vive. É aqui que tá a pegadinha, ouvinte. Presta atenção, ouvinte. Presta atenção. Eu vou contar o meu caso. Não vou botar o nome de ninguém aqui. Pode ficar sossegado. Eu vou botar o meu nome aqui. Lá na minha casa, tinha quebra-pau todo dia. Com palavrão, com ofensa. Eu era criança. E era ofensa. E era filha da puta. E meu pai gritando, eu vou sair dessa casa. Todo dia o pau comia lá em casa. Fui crescendo. Eu chegava pro povo e perguntava, gente, isso não pode ser normal. Lá em casa o pau come todo dia. Ah, isso é normal, toda a família tem briga. Você acha que aqui a gente não briga também? Ah, mas isso é normal, sua mãe quer seu bem, Hernani. Gente, mas eu tô vendo que isso não é normal, gente. Tô vendo que não é normal. Eu me lembro de uma prima minha que é psicóloga. Eu já contei dela aqui no programa. Essa mesma psicóloga ficou uns 10, 15 minutos na frente do policial militar, chamando ele de verme, de porco fardado. E o policial não podia bater nela, porque ela é mulher. É, eu já contei essa história aqui no programa. Mais pra frente, se vocês quiserem, eu conto de novo. Então, o que aconteceu, gente? Essa psicóloga, uma vez eu fui desabafar com ela, com essa minha prima. Ô, fulana, mas vem cá, lá em casa o pau come todo dia. Tem brigaria, tem ofensa. É, meu pai gritando que vai sair de casa. Minha mãe gritando as coisas. Minha mãe uma vez só, pra ser justo, que eu não minto. Uma vez minha mãe admitiu que não que se arrepende de ter tido eu. E aí, o que você tem pra dizer? Ah, mas isso é normal, né, prima? Quem se ama, briga. Você acha que quem se ama não briga? É assim mesmo. O que que ela tá fazendo? Ela tá na Matrix dela. E ela quer empurrar eu na Matrix. Por quê, ouvinte? Por quê? Porque eu conheço vários que tiveram o mesmo problema que o meu e entraram na Matrix e falaram, ah, esse é o jeito dela de amar. Cara, vá pro inferno com esse amor, cara. Eu não quero. Este amor... Isso eu falei algumas vezes, eu quero falar na cara da minha mãe assim que eu encontrar ela. Esse amor aí, eu renego veementemente. Esse amor eu não quero pra mim. Esse amor que pragueja, esse amor que diz que eu vou fracassar, esse amor que diz que eu tô errado, sempre. Esse amor que só o filho do vizinho presta. Você sabia disso, ouvinte? A mãe narcisista diz que o filho, sempre o filho dos outros presta, você nunca presta. Você sabia disso? Já parou pra pensar se na sua casa não acontece isso? O filho do vizinho, o filho do fulano, o filho do ciclano, às vezes tá fazendo a mesma coisa que você, ou tá fazendo uma coisa pior do que você. Mas o filho do vizinho é um herói nacional, tem que achar uma bandeira pro filho do vizinho. Você é um bosta, você não vale nada. Então você começa a notar essas coisas, e eu conheço gente que entra nessa matrix de ilusão, de falar assim, ah, minha mãe me ama assim, este amor eu renego veementemente, esse amor eu não quero pra mim. Esse amor a senhora dá pra um cachorro, esse amor a senhora dá pra adota uma criança, apesar que eu vou condenar a vida da criança, mas dá esse amor aí, eu não quero não. Se você quiser um amor de mãe verdadeiro, que abraça, que dá um beijo, um amor de mãe que diz, ó, meu filho, qualquer coisa, ó, se der tudo errado, a casa da mãe tá aqui de porta aberta. Esse amor eu quero. O amor que acalenta. O amor de pai que ensina. Meu pai não me ensinou a ser homem, ouvinte. Eu tive que aprender a ser homem na rua, apanhando, levando surra, tomando no cu, sendo enganado, passado pra trás, mulher me tomando tudo. Meu pai não me ensinou a ser homem, ouvinte. O amor de pai dele que eu quero é esse. De chegar em mim, dar um abraço, dizer que tá tudo em paz, dizer que eu tornei um filho bom. Agora, o amor dele, por exemplo, de quando... vamos supor, aqui, ó, ouvinte, olha, escuta isso aqui. Quando eu tava com a minha ex-companheira, minha ex-companheira não vale nada. Ela é uma filha da puta. Não de me trair. Mas ela é mau caráter. Mas o meu pai falou o seguinte, larga dela, porque ela tá querendo armar pra engravidar você. Isso aí é golpe. E você não vai ser feliz com essa mulher nunca. Ô, mãe, peraí, o cara nem conheceu o menino, já tá jogando praga. Esse amor eu não quero, esse amor eu nego. Entendeu? Esse amor eu rejeito, esse amor eu não quero. Então vocês entenderam, ouvinte? Eu tô dando essa volta aqui. Até, se eu tô enrolando muito aqui, você tem um pouquinho de paciência aqui, mas é porque tem ouvinte que não é de fórum. A gente tem que fazer um negócio. O programa tem que ser pra todo mundo. O programa aqui é pra ajudar o homem que tá desiludido na vida. Então, aqui tem que ser um programa com calma. Nós vamos devagarzinho aqui, nós vamos dando volta. Então, vocês entenderam a Matrix familiar, ouvintes? Presta atenção. Então, eu vou fazer aqui de novo, aqui, só um resumão aqui. Então, por exemplo, sua mãe e seu pai não necessariamente vão te amar. O seu pai e a sua mãe pode muito bem ser que vai te amar mais quando você estiver bem do que quando você estiver na merda. Pode ser que sua mãe e seu pai te abandonem na merda. Pode ser que o seu pai, como fez comigo, tome o seu dinheiro, dê pra alguém. Arrume a mulher aí. Quantos pais aí que arrumam mulher nunca mais liga pro filho, rapaz? Pode acontecer com você. Não tô te praguejando, não tô. Bate na madeira aqui, ó. Ó, tô batendo na madeira, ó. Mas pode acontecer, ué. Eu vou mentir? Eu vou ligar o microfone que eu vou mentir? Pode acontecer, não pode? Se o seu pai tá solteiro, ele arrumar uma namorada, nunca mais ligar pra você, ué. Pegar a herança lá, fazer um timbrado lá no testamento e passar tudo pra mulher, ué. Isso pode acontecer, ué. Não vou mentir? Então, ouvinte, essa é a matrix familiar. As suas tias têm exceções, mas muitas vezes vai disputar quem que vai ser o filho que vai dar melhor na vida. Então, a sua tia disputa com a sua mãe, viu? Muitas das vezes. É, o meu filho já tá no. Meu filho já tá na segunda graduação. O dela só trabalha, provavelmente não vai estudar. Aí quando você tiver melhor, aí ela vai. Aí ela enzica. Só que aí ela vai falar assim: que bom que você tá bem. Tô muito bem de saber que você tá feliz. Mas no fundo ela tá. Opa, pera aí. Fulano se deu bem. Não é assim? Quem já passou sabe. Quem é vivido, quem é da rua aí sabe que eu não tô mentindo. Isso existe. Mas também não tô dizendo que eu sou bom da boca, não. Então essa é a Matrix familiar. Aí vai ter ouvinte bravo agora dizendo: ah, mas você esqueceu de falar. Se eu esqueci de falar, ouvinte, é só você me manda uma mensagem. Pode mandar um e-mail. Pode mandar uma mensagem. Diz pra mim o que eu esqueci de falar. O que eu tô me lembrando da Matrix familiar é essa agora. Ah, tem mais uma da Matrix familiar aqui que é importante. Olha essa aqui. O irmão, ele muitas das vezes ele também vai competir, viu? Então a gente fica naquele mito assim: ah, meu irmão me ama. Eu sou filho único, não posso dizer. Mas eu conheço aí. E o cara fica na cabeça: ah, meu irmão me ama, tá tudo em paz. Muitas das vezes ele tá dentro da cabeça dele já fazendo um plano, porque ele quer passar você, viu? Cuidado, muitas das vezes. Se afasta das pessoas tóxicas. Esse é o meu conselho pra você. Se você tem uma mãe tóxica, venenosa, faça como o padre Fábio de Mello falou: ame ela, respeite ela. Isso eu defendo, de verdade, de coração. Defende, respeita sua mãe, cara. Não chama sua mãe de puta, não bate na sua mãe, não faça nada contra sua mãe. Agora, você tem o direito de se afastar dela, não tem? Porque você não é obrigado a se dar bem com ela. Isso não tá nem na Bíblia. Isso ninguém pode prometer pra você que você vai se dar bem com a sua mãe. Não tem como, mãe. Teve uma época que minha mãe tava infernal, que a única solução minha foi sair de casa. Minha mãe, se eu tivesse lá em Minas agora, eu tava na base do Rivotril. Ela ia me enlouquecer. Vocês entendem, ouvinte? Então, ouvinte, o que que acontece? Você tem a Matrix aí, familiar. E a coisa que eu mais quero que os ouvintes do Sociedade Primitiva entendam é que quando você for pra rua, seja pra um amigo, seja pra sua namorada, e você chegar... Não, a namorada às vezes entende. Mas é difícil, mas entende. Mas aí você tenta explicar: ó, lá em casa tem quebra-pau. Lá em casa minha mãe me deseja mal. Eu acho que meu pai não gosta de mim. Quando você falar isso na rua, os matrixianos vão ficar revoltados contra você. Ou então vão defender a Matrix incessantemente. Porque isso é uma outra regra. Que quem tá na Matrix, luta pela Matrix. É por isso, ouvinte. É por isso que quando você tenta falar pra um feminista, um homem feminista, que o normal é ser machista, que realmente homem e mulher não são iguais, ele vai lutar com uma braveza assim que, nossa senhora. Ele vai ficar valente. Ele vai tentar juntar turma pra bater no C, porque ele sozinho não aguenta. Ele é feminista, não aguenta. Mas ele vai tentar juntar turma, ele vai inventar mentiras sobre você. Por quê? Quem tá na Matrix luta incessantemente por ela. Ele tá na fantasia que homem e mulher é igual. Ele tá na fantasia que mulher gosta de sexo igual homem. Ele tá naquela fantasia. Ele vai lutar. Quem tá na Matrix, gente, essa é a coisa mais importante do programa. Se você entender isso, já tô feliz. Quem está na Matrix luta por ela incessantemente, dia e noite. Luta por ela assim, como não tem amanhã. Quando você tira ele da Matrix, acabou. É igual eu. Quando eu tava na Matrix amorosa, eu defendi assim as coisas assim: nossa, a coisa mais importante que tem é a mulher. Mulher é a coisa mais importante. Outra coisa, a coisa mais verdadeira que tem é que mulher e homem gostam de sexo igual, o mesmo tanto. É por isso que a gente tem que dar liberdade sexual pra mulher. Eu lutava por isso. Eu batia a boca. Quando eu saí da Matrix, quando consegui botar a cabeça pra fora e ver, aí acabou. Aí acabou a revolta. Acabou tudo. Aí eu larguei. Aí eu parei o combate. Por exemplo, eu comecei a observar aqui a situação da minha casa. Só trabalhava, só dava duro, levava no cu, não comia, porque já tinha fechado as pernas. E eu comecei a olhar e falei assim: mas peraí, tá errado. Isso tá errado, não pode ser assim. Então aí você para de lutar. A vida do matrixiano é uma vida muito sofrida, por incrível que pareça, gente, porque ele tem que alimentar essa mentira Só que é inconsciente. É só quem tá na, só quem já teve na Matrix e saiu que consegue entender. É uma luta diária pra alimentar as fantasias. Por exemplo, quem tá na Matrix aí do... Vamos dar um exemplo da Matrix familiar? Pode ser? Quem tá na Matrix familiar, na ilusão de achar que a mãe ama ele, mas num caso de mãe narcisista, igual eu falei, dando esse exemplo, viu, ouvinte? Não vai achar que a sua mãe não te ama, não, ouvinte. Para de ser burro, ouvinte. Esse caso que eu falei só serve pra quem tem mãe narcisista ou tem problema com mãe e pai. Só pra quem? Se você aí tem sua mãe e seu pai é normal, legal. Desconsidera o que eu falei. Para de querer loucura, pelo amor de Deus. Então, vamos supor aqui. Um cara que tá, que vive com uma mãe narcisista, uma mãe louca, insana, que pragueja ele, que inferniza, que... Nossa senhora, é um capeta. Ele vive uma vida muito sofrida, porque ele tem que, na cabeça dele, ficar naquela crença que a mãe ama, que esse é o jeito que a mãe... Esse é o jeito de amar, que cada um tem um jeito... E a Matrix tem várias pegadinhas. Essas frasezinhas bonitinhas, elas são todas usadas pela Matrix, viu? Ah, cada um tem um jeito de amar. Ô, mas pera aí, esse amor, isso aí é amor? Você chegar pra um filho e falar que nada vai dar certo na vida dele, isso é amor? Esse amor eu não quero, hein? Não é assim? Presta atenção, gente. A Matrix tem várias pegadinhas, pô. Por isso que um programa só não vai dar pra falar. Então, ele fala assim... mas cada um... cada um tem um jeito de amar. Oh, mas esse amor aí, você vai pro inferno com ele. É que nem mulher, que quando você vai lá... pra ficar com a mulher, ela vai só dar um selinho no você e vai embora. Não quer ficar com você. Ué, esse amor aí... Isso aí é amor? Ah, mas cada um tem um jeito de amar. Ué, esse amor aí, você vai tomar no cu, ué. Esse amor eu não quero, não. Esse amor eu renego. É como nessa Nessahan Alita disse. Esse amor dos beijinhos sem graça, eu não quero. Eu quero o amor de paixão, de você chegar, de você... E não é só sexo, não. Tô falando de abraçar, de ficar comigo de verdade, de se entregar só pra mim, de se jurar pra mim. De se jurar pra mim. Falar, ó, sou só sua, acabou. Esse amor eu quero, ué. Esse amor, opa, tô aqui, ó. Pode vir. Agora, esse amor aí dos beijinhos, de um selinho e... E aí eu te pago um restaurante, eu te pago não sei o quê, e você me dá mais um selinho, esse amor aí, cara. Este amor eu renego veementemente. Então, gente, voltando aqui. A vida do matrixiano é uma vida muito sofrida. Eu falo em causa própria. O matrixiano, ele tem que lutar bravamente, bravamente, bravamente. A vida, nesse sentido, a vida do matrixiano, ela também é mais... Ela é uma vida de sofrimento, mas ela é uma vida mascarada. Porque por viver na Matrix, ele vai sofrer menos. Então, por exemplo, ele vai viver na crença que o amor dele tá por aí. O amor tá por aí, pô. Uma hora ele vai achar o amor dele aí na baladinha ou no Tinder. O amor dele tá aí, tá esperando ele. É uma coisa, até uma coisa celestial, tá por aí esperando ele. Então ele nessa crença... O matrixiano, ele tá sofrendo pra manter a Matrix, mas ele tá, ele consegue, a coisa fica mais confortável pra ele. A um ponto que quem saiu da Matrix não precisa mais sustentar essa mentira, então é uma vida mais leve. É uma vida, não, isso aí não podemos negar. A vida do cara que saiu da Matrix é uma vida mais leve. Eu me sinto muito mais leve. Eu sei que vai nego vai falar que eu tô gordo tudo, mas eu tô falando mentalmente. Eu me sinto muito mais leve depois que eu saí da Matrix. Vocês entenderam, ouvinte? Porque agora eu não preciso mais sustentar. Agora, pra mim, é preto no branco. Ou me ama ou não me ama. Ou gosta de mim ou não gosta de mim. Eu não vivo mais essa Matrix. Não tô dizendo que eu sou o bom da boca. Eu tô dizendo que quando eu saí dessa Matrix boba, essa Matrix em específico, eu ficou mais leve o fardo pra mim. Você tá entendendo? Só que é uma vida menos feliz no sentido que... Eu não tenho mais essa ilusão. Por não ter essa ilusão, fica uma vida mais sofrida. Mas é uma vida mais leve. E é uma vida que geralmente eu nunca conheci alguém que saiu da Matrix e queria voltar pra Matrix. Assim, tipo assim, um cara falando, ah, eu quero voltar a acreditar no amor infantil. Eu quero voltar a acreditar nas crenças. Não, isso, quando a gente sai, geralmente, quando você sai dela... Você não quer mais voltar, porque você entende agora que estava sendo enganado. Você entende, por exemplo, que a mulher, quando ela ficou te enrolando, não é porque ela estava pensando, é porque ela estava te fazendo de otário. Você entende? Então você começa a visualizar as coisas de uma outra perspectiva e a coisa fica mais leve, mas fica mais sofrida. Outra Matrix interessantíssima aqui pra gente comentar, que é muito legal da gente falar, é a Matrix, gente, do trabalho. A Matrix do trabalho, ela é muito complexa, teria que fazer um programa só sobre ela, mas por exemplo, essa aqui vale mais pra quem tem 18 anos ou pra quem ainda não tá trabalhando. Ah, vou entrar no trabalho, mostrar o meu trampo lá. O supervisor vai gostar do meu trampo, porque eu quero ser promovido. Essa é a Matrix. Ah, Hernani, mas você tá dizendo que o cara nunca vai ser promovido? Não, ué, não é isso. É porque é o seguinte, não sei em outros países, por isso que eu vou dizer do Brasil. Pode ser que outro país seja outra realidade, né? Aqui no Brasil, não necessariamente quem trabalha mais vai subir. Aqui, e quando eu tô dizendo Brasil, é porque eu não sei como é que é nos outros países, ouvinte. Aqui, pelo menos, tem questão de indicação, tem questão de social. Se você não for naquelas festinhas deles de merda lá, que eu nunca vou, nunca vou. Deus me livre. Olha, se for pra subir de cargo fazendo isso, tudo bem, cara. Eu aceito legal o que eu tô fazendo. Tô feliz. Viu, ouvinte do Sociedade Primitiva? Eu ganho pouco, tô na merda. Mas eu tô feliz. Tô feliz de verdade. Mas, por exemplo, se você não for naquelas festas, happy hour, as coisas, você dificilmente vai conseguir ser promovido, porque você tem que ter social com o supervisor, social com a gestão. Se for uma lojinha pequena, você vai ter que frequentar os aniversários dos proprietários, aquela puxação de saco, aquele lenga-lenga. Então, não necessariamente quem... E eu sempre entreguei bons números. Isso que eu me sinto, às vezes, até muito injustiçado, sabe, ouvinte? Por exemplo, quando eu trabalhava numa época que eu mexia com balança de mercado, os meus números eram excelentes. Eu fui demitido porque eu fui queimado pra gestão. Ou seja, a gente vive aquela matrix que, ao trabalhar muito, serei recompensado e conseguirei uma promoção. Gente, isso é uma matrix absurda, gente. É uma matrix absurda. Não, eu quero que vocês coloquem isso na cabeça. Não necessariamente quem trabalha mais vai se dar bem. Essa é... Quando você acorda disso, você fica mais light. Não necessariamente quem trabalha mais vai subir. Porque essa matrix do trabalho, ela destrói as pessoas. Porque a pessoa se sente injustiçada, ela fica pensando, puta que pariu, eu entreguei os melhores números. Vamos supor, você é vendedor de loja, puta que pariu, eu vendi pra caralho. E quem subiu pros cargos foi fulano. Então você abandona essa matrix, coloca na cabeça só que você tem que fazer seu trabalho e acabou. Que vai te fazer bem. Aí se você quer subir, aí você se submeta lá àquela humilhação de ir em happy hour, de tomar cerveja com seu chefe. Eu, pelo amor de Deus, cara, se eu já passo 8 horas com você, cara, deixa no meu tempo livre ficar com outra pessoa, cara, pelo amor de Deus. Mas eles têm essa tara, né? É uma coisa assim, parece até que a gente chacota o funcionário. O funcionário já te aguentou 8 horas levando no cu, agora ele tem que levar mais, tomar uma cerveja. Então é a matrix do trabalho. Essa é a frase que eu tenho pra dizer aqui pra vocês. É a matrix do trabalho. Agora, o que deixa o fardo mais leve é você colocar na cabeça que não necessariamente quem fizer o melhor trabalho vai subir ou vai ser recompensado. Você vai lá, faz o que você tem que fazer, só, e acabou, cara. Essa é a minha visão. A matrix religiosa. Essa aqui é terrível. Tem várias. A matrix religiosa... E eu vou atacar a minha própria religião, que é o catolicismo, tá? Mas vou atacar também os crentes aí. Vamos começar aqui. Gente, Deus não está no templo. Deus está... Isso aqui, se você é ateu, pula isso aqui. Pula isso aqui. Mas apesar que tem algumas coisas aqui que é útil até para ateu. Deus não está no templo. Deus está no seu coração. Então... qualquer igreja é feita por homens. E esses homens são falhos. Só que eles vivem-se... Quem tem uma vida frequente em igreja, principalmente evangélico, isso que eu vou dizer serve principalmente para evangélico, vive um mito de que os homens que estão lá são sagrados. A um ponto que eu já ouvi várias pessoas contando que dentro da igreja tem uma disputa interna para ver quem vai, quem que vai ser o cara que vai recolher as, a oferta, quem que vai ser a pessoa que vai limpar a igreja, quem que vai ser a pessoa que vai trancar a igreja. Começa uma disputa ali, como numa matrix de que quem tiver mais elevado está mais próximo de Deus. E eu já vi padre arrogante, padre que acha que ele, que é o, ele é um ser muito especial. O padre tinha que ser o mais humilde, gente. O padre tinha que ser... O padre, se não tiver quem limpa a igreja, o padre tinha que ele mesmo catar a vassoura e um bom padre, ele mesmo pega a vassoura, pega a pá e ele mesmo limpa. Por quê? Porque ele deveria ser um homem desprovido de vaidade, desprovido de ego. E pastor também é cheio de... que ele é um ungido. Pô, eu já vi pastor falar que ele é o ungido do Senhor, pô. Ó, pera aí, pô. Você é igual nós aqui, ó. Essa é a Matrix. Aqui que tá o ponto da Matrix. Presta atenção. Todo mundo é ser humano igual. Todo mundo é ser humano igual. Então para com essa loucura que o fulaninho é o escolhido, que o ciclaninho é o ungido. Não, todo mundo é igual, cara. Todo mundo. Entendeu? Para com essa loucura. Essa é uma das Matrix religiosas. Tanto não é mentira o que eu tô falando, que lá no fórum da Real, quando o cara entra naquilo lá, uma coisa que eu achei interessante, sensato da parte deles, gostaria de dar os parabéns, é que eles falam pra pessoa, ó, se você frequenta a religião, continua com a sua igreja, continua com a sua religião, mas toma cuidado, porque lá dentro o pastor vai tentar jogar você de volta pra Matrix. Outro exemplo, por que jogar de volta pra Matrix? Eu vou explicar agora. Ah... Você conheceu ela, gostou, tem que casar. Aí o pastor começa um inferno. Eu vou ungir vocês, nós vamos fazer uma oração aqui. Eu já vi um pastor da Bola de Neve falar. Vocês vão vir aqui 30 dias, todo dia vão rezar aqui. Todo dia, 30 dias. E no final dos 30 dias vocês vão decidir se vocês vão casar ou não. Ô, pera aí, tá louco, cara? Tá maluco? O padre ou o pastor sabe que... Pelo que eu nunca vi padre acelerando o casamento. Pra ser justo aqui. Eu nunca vi. Pode ser que tenha padre que fique pressionando. Eu só vi pastor. Pastor eu já tenho várias histórias. O pastor sabe como é que é a sua casa? O pastor sabe como é que é a sua mulher dentro de casa? A minha ex-mulher, eu não tenho motivo pra inventar, pra ficar gabando, mas a minha ex-mulher era linda, linda, linda, linda. Apesar que faz tempo que eu não vejo aquela bosta. Mas ela era linda, linda, linda, linda. E ela era uma pessoa que, socialmente, ela era uma pessoa meiga, era uma pessoa carinhosa. Dentro de casa, era um capeta, quebrou a minha casa, me fudeu, queria armar daquela lei da... Puta, eu ia falar Lei Maria do Rosário, mas não é. Maria do Rosário é aquela que é a Nossa Senhora dos Bandidos. É a lei aí que de agressão, ela queria armar pra mim, ela queria que eu tomasse desse um murro na cara dela, pronto, ela tomava tudo. Aí ela tomava tudo de mim. Então, ouvinte, o que eu quero dizer pra vocês? O pastor não sabe o que fazer na sua casa. Como que ele quer dizer pra você que você tem que casar? Vocês estão entendendo? Ou não? Outra. Então, essa é uma das Matrix. O pastor sabe o que é bom pra você. Não. Quem sabe o que é bom pra você não é o Estado. Quem sabe o que é bom pra você não é político, não é o Bolsonaro. Viu, ouvinte? Viu? Eu vou votar no Bolsonaro. Eu, Hernani Carreira, vou votar no Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não sabe o que é bom pra mim. Eu sei o que é bom pra mim. Você sabe o que é bom pra você. Você não precisa de um político. Eu vou votar no Bolsonaro, igual você que tá escutando. E eu vou votar nesse candidato. Mas não é ele que sabe o que é bom pra gente. O que é bom pra gente, eu e você sabe. Acabou. Abandona essa ideia. Essa é outra Matrix que eu vivi por anos na minha vida. O Estado. O Estado sabe o que é bom. Não, o Estado não sabe nada. O Estado. Estado. Aí, de novo, olha aí. Outra Matrix. Não, a Matrix que eu acabei de falar. A ideia de que existem homens que são especiais, homens selecionados. Esses vieram com dom. Eles vieram com dom, eles desceram com dom aqui. Não. Todo mundo é igual. Enfia na cabeça isso agora. Vai te facilitar a sua vida pra caralho. E eu tô falando pra mim mesmo. Eu não tô dizendo que eu sou bom da boca, não. Eu vivo me iludindo. Todo mundo é igual. Cria essa ideia na sua cabeça. Cimenta isso. O padre não é mais... Ele pode ser mais inteligente, ele pode ser mais puro, ele pode ser mais culto. Mas todo mundo é igual. Não tem um selecionado, não tem uma divindade. Se você é cristão, só Jesus Cristo. Jesus Cristo baixou aqui, mataram o homem, acabou. Só. Então, tira essa ideia de que o cara lá do Estado, o Bolsonaro, sabe o que é bom pra mim. Eu não sei o que é bom pra mim. Não, você, ouvinte, sabe o que é bom pra você. Agora, nós vamos votar no homem. Legal, beleza. Nós vamos curtir, legal. Ir pra cervejada se ele ganhar. Vamos dar risada, brigar, legal. Agora, ele não sabe o que é bom pra você. O que é bom pra você, você sabe. O pastor não sabe, o padre não sabe. Então essa é a outra matrix religiosa, que eu já vi várias vezes. O pastor quer dar palpite na vida do cara. Eu já vi casos mais radicais, onde o pastor quer dar palpite no casal. O pastor... Ah, olha aí. Eu assumo, da minha igreja, pra não falar. Eu tenho um parente meu aí, X, que é católico. Começou a frequentar célula de igreja católica. Começaram a queimar a mulher dele na cidade pequena, falando que a mulher dele tava saindo com outra pessoa. Começaram a queimar. Ele chegava e falava pra mulher dele: vamos sair dessa igreja, igreja católica. Vamos abandonar isso aqui. Isso aqui tá. Eles estão espalhando pros outros da cidade que a gente tá fazendo coisa. É que eu tô sendo traído. Eu tô me queimando. E a mulher, em vez de seguir a cabeça do marido, foi seguir a cabeça o quê? Dos religiosos. Ó, mas você vai abandonar a igreja? Não pode, ué. Como é que você vai abandonar a igreja? Ô, gente, o padre sabe o que é melhor pra você? Não sabe, ué. Vocês estão vendo como é que eu não tô mentindo? O pastor sabe o que é bom pra você, ouvinte? O prefeito da sua cidade sabe o que é bom pra você? Não sabe. Como é que ele vai dizer pra você? Como é que o pastor tem a audácia de chegar pra você e dizer que você tem que casar? Ele não sabe da sua vida. Aí ele tá correndo o risco de te jogar numa arapuca. Caiu você com 20 anos de idade, casou com uma maluca. Fez um filho nela, acabou. Aí pra você fazer uma faculdade é muito mais difícil. Pra você sair daquilo ali é muito mais difícil. Aí você vai entrar na matrix familiar de novo, mas não, de outro, no sentido que eu não posso abandonar ela. Eu não posso deixar a menina, eu não posso deixar meu filho sozinho. Que é uma outra matrix, que a gente pode até falar mais pra frente, hoje não vai dar mais tempo. Que é... Você não é obrigado a nada, viu, ouvinte? Você tem que dar assistência, você não pode deixar seu filho fazer, passa falta. Mas você não tem que viver um inferno por causa do seu filho, não, viu, ouvinte? Mas vamos voltar aqui. Então, a matrix religiosa. Outra matrix religiosa. A mulher aprontou tudo lá fora. Aprontou tudo. Fez filme pornô, sentou nos mastros mesmo. Sentava e dava pulo, quicava. Pá, pá. Passou em tudo que é bambu. Aí vai lá, entra lá. O pastor fala: não, agora você tá ungido aqui. Você tá boa agora, você tá boa pra casar. Isso aí eu conheço várias histórias. Não é, eu sei que vocês estão pensando em André Surak, tudo, mas eu tô falando de outros. Não é só ela, não. Tem vários aí. Vários. Ouvinte, abandone a Matrix e pense friamente. A mesma mulher que há um mês atrás estava sentando numa pemba e cheirando um pó. 30 dias de oração. Essa mulher mudou o comportamento dela? Pensa você que tá me ouvindo. Será que tem cabimento na sua cabeça? Você consegue conceber isso? Aí pode ser que agora vai ter ouvinte bravo. É, mas quem acredita nisso é o otário. Não é. Dentro da igreja, quem já viveu sabe. Eu peço aí, se tiver ouvintes que já viveram essa Matrix, por favor, digam que eu não tô mentindo. Quando você tá lá dentro, eles fazem um esquema que você não tem como não acreditar. Eles fazem pra você. O pastor fica na sua cabeça: vai, é um baita negócio, é um bom negócio. Vamos, aceita, aceita, aceita. Eles fazem a sua cabeça e você começa a acreditar em tudo que eles falam. Só que agora aqui fora, eu tô te dizendo, tem cabimento dizer que essa mulher tá pronta pra casar? Gente, Deus falou pra você que questão lá do vai, se arrepende dos seus pecados e não peques mais. Agora, mas não é, a igreja não é essa bagunça não, de chegar lá, ah, tô arrependido aqui, aí vou ali na rua e volto e faço de tudo de novo. Não é assim não, ouvinte. Isso aí é loucura. Isso aí, ouvinte. Você tem que analisar a vida da mulher, ouvinte. Não é assim, negócio de... Ah, o pastor ungiu agora, tá 100%, tá pronto. Não é assim, ouvinte. Não é assim. E olha, o mesmo serviria. Ao contrário. Você acha que um bandido... Vamos supor aqui, um psicopata aí. Agora que o cara convertendo na igreja, agora o cara tá bom. Agora você pode botar. Vamos supor, você que tá me ouvindo aí. É, uma filha sua morar com um psicopata, assassino, que teve preso, mas que agora converteu. Você confiaria em deixar sua filha morar com ele? Você não ia deixar, ué. Porque não. A coisa não é assim, gente. Essa é a matrix religiosa. E quando você tá lá dentro, eles fazem você acreditar. Sabe o que que... Isso é, inclusive, tem um especial. Eu não sei se já saiu ou se vai sair. O rapaz contou isso aí, ouvinte. O pastor chegou lá e falou, não, agora nós vamos fazer uma benção aqui. Sua mulher te traiu. Mas nós vamos fazer uma benção aqui. Agora tá tudo show de bola. Renovou. Renovou o casamento. Vá tomar no olho do seu cu, rapaz. Sua mulher já saiu com outro homem. Manda ela puta que o pariu. E separa dessa merda aí, cara. Entendeu? Não precisa vingar dela, não precisa matar nada. Não, não faz nada disso, não. Mas larga dessa bosta. Manda essa filha da puta e tomar no cu dela. E some daí. Isso é uma outra matriz religiosa. Chega lá, ou então padre também. Ah, não, nós vamos fazer uma terapia de casal. Que terapia de casal, rapaz? Você não sabe o que que passa lá dentro de quatro paredes? Outra coisa, às vezes um homem... Isso é outra matriz religiosa. Ah... É, depois que casar, o sexo vai dar uma miguelada mesmo, é normal, viu? Ô, pera aí, ué. Eu tô um mês sem esvaziar meu saco aqui, isso é normal onde, rapaz? Para com isso. Isso é loucura, ouvinte. Então, é a matrix religiosa. A matrix religiosa, ela é perigosíssima. Quem tá lá dentro, vira um zumbi em profundo sofrimento mental. Esses são os que... É uma vida bem sofrida. É aí que vai a Igreja Universal dar uma espetada no cara. Aí que vem Pastor Valdemiro, R.R. Soares. E esses caras, a Matrix, a prova da Matrix é o seguinte. Você não vê você não vê a Universal falando de Jesus Cristo? Por que nos comerciais deles, de Universal, não falam de Jesus Cristo? Eu acho estranho. Você não acha estranho, ouvinte? Eles não falam de Jesus. Eu acho estranho isso. Porque... acho que na cabeça deles já são mesmo. Na cabeça deles, eles são os escolhidos. E quem segue aquilo lá já acredita que eles são os escolhidos. Não tem Jesus, não tem nada. A única vez que eu vi o Edir Macedo falar de Jesus foi pra ofender. Tem no YouTube. Ele falando que Jesus cometeu uma babaquice, transformar água em vinho. Quem que é Jesus pra fazer isso? Quer dizer, dando a entender que Jesus Cristo foi um idiota. Que isso, rapaz? Então, vocês entenderam? É a matrix religiosa, gente. Eu acho que eu já gastei muito tempo. Não sei se vai dar pra falar da matrix amorosa, porque ela é muito grande. E agora, hein? Então, em vez de eu falar da matrix amorosa, vamos fazer assim, ouvinte. Pra vocês não ficarem bravos comigo. Eu vou gravar um programa somente sobre matrix amorosa. Prometo. Eu me comprometo. Eu, Hernani Carreira, me comprometo com vocês. Eu vou gravar um programa apenas sobre a matrix amorosa. Só que agora, pra aproveitar o tempo aí, pra não jogar fora, então eu vou falar mais uma matrix que é importantíssima. E você que tá me ouvindo, você tem que prestar atenção. Que essa matrix já me enganou demais. Já me enganou demais. E ela tá enganando muita gente por aí. Essa matrix que eu vou falar agora. Então a amorosa, hoje não dá mais tempo, tá? Vai ficar pra uma próxima aí. Vocês têm paciência, não precisa gritar. Ah, o Hernani é filha da puta. Não, calma, calma. Vai vir. Pode acreditar em mim. Outra coisa, estão pedindo aí Rodrigo Baltar, estão pedindo Alexandre Tasca. Vai vir também, calma. Então, gente, outra matrix importante. Tem uma outra aqui que é venenosa. Essa é terrível. O cara entra na faculdade e coloca lá na cabeça o seguinte. Que depois de formado vai ganhar 3, 4, 5 pau. Brasilzão tá em crise. Quantos e quantos aí estão tomando no cu, estão desempregados, que eu sei, engenheiro de federal, que eu vi, não é que me contaram não, ouvinte, eu vi, engenheiro de federal, que ele é o mais pica que tem, ele enraba todo mundo, desempregado. Eu conheço um engenheiro aqui, que tá ganhando 3 pau, é, isso mesmo. 3 mil. E ele vivia a Matrix. Ele viveu achando que agora, nessa fase da vida dele, que ele tá com uns... Não vou falar não, mas ele tá com alguns anos aí. Ele vivia a ideia que com essa idade ele já estaria ganhando de 10 a 15 mil. Agora ele tá ganhando 3. Com muito suor. E penou pra conseguir esses 3. Então, ouvinte, vocês estão vendo como é que é? É a Matrix que quando eu entrar na faculdade, eu vou ganhar muito dinheiro. E é aí que vocês têm que acordar. Pode ganhar bem? Pode. Mas você não pode viver só essa Matrix. Você tem que começar... Outra coisa mais importante que a faculdade é você saber. Por exemplo, tem um rapaz aí, chama Tobias. Eu vi um comentário dele muito lúcido. Ele falou, estou me formando em engenharia, mas eu não sei fazer nada. Eu só aprendi cálculos que eu já esqueci e eu não sei nada. Mais valia eu ter feito um curso de pedreiro, saber fazer obra de verdade, do que ficar fazendo cálculo. Mais valia eu fazer um curso de pedreiro no Senai e fazer obra pros outros, porque pelo menos eu ganhava dinheiro e eu sabia alguma coisa. Eu fiz essa engenharia e não tô sabendo nada. O cara falou isso, Tobias. Se você estiver ouvindo aí, manda um abraço pra ele. Então vocês entenderam, gente? A gente entra, agora eu vou explicar melhor. A gente entra na faculdade e fala assim, não, só de estar na faculdade tô numa boa, não adianta. Na faculdade eles vão ensinar um monte de baboseira pra vocês. Baboseira, eu digo com causa própria. Eu já, na outra época da faculdade, que eu fiz uma federal, mas eu não formei, um monte de baboseira que você não vai usar pra sua carreira. E você vive aquela matrix de que, ah, se eu tirar 6 na prova, tá bom. A gente tinha que abandonar essa matrix que o importante é a faculdade. Não, o importante é o trabalho. Você tem que tirar daquela faculdade alguma coisa que presta pro seu trabalho. Só que pra gente só vale o papel. Não tá valendo o meu conhecimento. Eu acho que é uma matrix, aí que tá a pegadinha da matrix. Eu acho que a gente tá mais preocupado com diploma do que conhecimento. O que vale da faculdade é o conhecimento. Só isso que vale. O papel serve pra outras coisas. Serve pra você comprovar que você teve no estudo e tal. Bom, o que vale é o conhecimento. Por exemplo, se um engenheiro... igual o exemplo do rapaz. O engenheiro não tem vivência de obra. Ele não teve experiência de obra. Ele não teve encanteiro de obra. Ele nunca viu levantar um prédio da base até. Ou a finalização. Ele não sabe... Como que é a vivência. Ele não sabe como é que é o dia a dia. Ele não sabe como é que ele dá com o pedreiro. Ele tá numa matrix. Ele tá ilhado. Na hora que ele sair formado na faculdade, ele tá fudido. Ele é menos do que um pedreiro. Ele é menos do que um ajudante de pedreiro. Ele não serve nem pra ajudante de pedreiro. Não serve. Por isso que na faculdade... Eu tô até sem voz, cara. Vou tomar uma água aqui. Tô até sem voz. Então, gente, a gente tinha que focar na faculdade sempre pensando que a faculdade não é o final. O final é o trabalho. A gente vive essa ilusão que a faculdade vai me levar pro trabalho. Olha, quem viver essa ilusão vai ter um triste fim. Triste fim. Porque você tem... Aquilo tem que te servir pra alguma coisa, cara. Não é assim, tipo assim... É por isso que o povo critica com razão alguns cursos, tipo assim, ADM. Tá, administração é um curso importante? É importante, tem que saber administrar. Só que o cara entra dentro daquilo lá, fica só vendo aquelas baboseiras de teoria do Ford, teoria da linha de produção, tudo. Aquilo lá, legal, bom você saber. Mas aquilo lá não é administração de verdade. Você não tá entendendo? O que, que é administração de verdade? Administrar. É você saber economia. Administrar é você fazer um estágio, vai administrar um restaurante, vai administrar uma cantina, vai administrar um escritório. Não, nem administrar, vai fazer um estágio lá pra aprender. O que, que é administrar, gente? É você saber lidar com o ser humano, com pessoa. É de repente, aí você pode fazer um curso adicional pra aprender a teoria da administração japonesa, aquela dos cartões lá. Eles põem uns cartão lá e tal. Isso é administração. Agora você entra lá e fica decorando aquela baboseira, não serve de nada. Vocês estão me entendendo agora? Agora acho que quem não estava entendendo agora, acho que pescou agora. Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Ó. Presta atenção. Olha aqui que legal. Se você entrar lá no curso de marketing, você vai aprender as grandes propagandas que fizeram história. Você vai aprender as características que chamam a atenção. Banner, tudo. Só que você tem que se apegar a mexer no Photoshop, ficar fera no Photoshop, ficar fera em edição, ficar fera em mexer com vídeo. Você tem que ficar cobra nisso aí. Bom, se você chegar lá na faculdade de administração e ficar só com aquelas baboseiras. Marketing, desculpa, faculdade de marketing. E ficar só com aquelas baboseiras. É, teve as propagandas da Coca-Cola. É, porque a propaganda pra ficar boa, ela tem que ser assim. Você não sabe pegar um Photoshop, não sabe fazer? Você não sabe fazer porra nenhuma? Você não adiantou a faculdade pra você. Vocês estão entendendo? Só que você tirou 6 na prova. Você passou na prova. Você formou na faculdade. Mas o que, que você aprendeu pro seu trabalho? Aqui que tá o pulo do gato, ouvinte. Quem não entendeu agora, eu acho que vocês entenderam. O que, que adianta você ir na faculdade de administração? Eu, Hernani Carreira, eu ia numa faculdade que relacionada com administração, quando eu fazia essa federal, eu ia lá. Mas eu nunca administrei nada, eu nunca fiz porra nenhuma, nunca tive num chão de fábrica, eu nunca tive nada disso. Eu não tenho perfil pra isso. Tem outra coisa, tem perfil. Como é que você mente pra um jovem? Vamos dar um exemplo aqui. Você vai fazer um curso de administração. Como é que você pode mentir que todo mundo pode administrar? Não é todo mundo que tem perfil de líder. O professor mentia na sala de aula. Falava que todo mundo sabe liderar. Todo mundo sabe coordenar. Não. Isso é outra Matrix. Tem gente que não sabe. Eu até, sem ser arrogante, não é que eu tô sendo arrogante, mas eu até acho que eu sei coordenar, até acho que eu sei liderar. Mas eu não tenho perfil profissional pra isso. Eu não tenho perfil. Olha minhas fotos. Olha como é que eu sou. Olha o jeito que eu falo, igual um caipira. Eu não tenho perfil corporativo, ouvinte. Eu não tenho perfil corporativo. Então, o que adianta eu ir lá na faculdade, ouvinte? Ouvir aquele monte de baboseira, teoria do Ford, teoria da linha de produção. Aí você aprende lá que o sistema é da Toyota. O que adianta eu ir lá aprender esse monte de baboseira, ouvinte? Se eu sou incapaz de entrar no mundo corporativo, se eu não tenho perfil profissional, se eu não tenho perfil corporativo, se eu não sirvo para aquilo lá. E outra coisa, se eu não fiz um estágio, o que adianta eu ir lá e ouvir aquele monte de baboseira? Porque tem uma outra coisa, uma outra Matrix. Você vai naquilo lá, você não vai lembrar de quase nada. Quase nada, eu acho que eu tô exagerando, mas muita coisa você não vai lembrar. O que adianta você ir lá escutar tudo aquilo lá, você não vai lembrar? Você só vai lembrar o que você vai usar no trabalho. Por quê? Por quê? Porque a faculdade não é o fim. O fim é o trabalho. É você se manter. Mas é a matrix da faculdade. Você vive ilhado. Tô sem voz. Nossa, acabou comigo. Pera aí. Agora eu tô sem voz mesmo. Olha o que eu sacrifico por vocês, hein, bicho. Vocês, não é querendo falar que vocês devem nada pra mim, não, cara. Mas eu tenho o maior carinho com esse programa aqui, cara. Tenho o maior carinho com você, ouvinte. Tenho o maior carinho com vocês. Eu me mato por isso aqui, cara. Por isso que eu acho que vocês não deveriam ser cuzão, assim. Não chega nem me chamando de filha da puta, de cuzão, não. Chega na boa, pô. Troca ideia comigo. Então, gente, tô sem voz. Não tenho condição. Não tenho condição de continuar, tá? Mas é isso aí, tá? Essas são as Matrix. Vou combinar com vocês. Vai vir um programa só sobre Matrix amorosa, porque eu estourei o tempo, tá? É isso aí, gente. Muito obrigado por você que ouviu até aqui. Muito obrigado por tudo. Divulguem aí o Sociedade Primitiva. Agora o Sociedade Primitiva tem um Sociedade Primitiva tem um grupo no Facebook. Se tiver interesse lá, será bem-vindo, tá? E se você quiser mandar e-mail também pode mandar. É isso aí, gente. Siga comigo nessa jornada. I never thought I would be at 23 on the verge of spontaneous combustion. Woe is me, but I guess that it comes with a territory, an ominous landscape of never-ending calamity. I need you to hear, I need you to see, but I have had, I can take an exploding scene, bigger than it, possibility. I'm not can relate. Cause lately I've been thinking of combusted kitchen as a welcome vacation from the burdens of the planet Earth, like gravity, hypocrisy, and the perils of being in.